altura chuvosa, canoeiros temem navegar. O perigo nas águas aumenta pra quem se atrever a enfrentar. As ondas, trovões e relâmpagos, ideal pra boiuna olhar. Com seus olhos gigantes brilhando, esperando pra se alimentar de algum barco com pescadores, descendo ou subindo o rio, tão grande que causam horrores, parecem faróis de navio. Rima, rima, canoeiro, a canoa não sai do lugar. Cobra grande já fez o banzeiro, redemoinho pra ela virar. Rima, rima, canoeiro, a canoa não sai do lugar. Cobra grande já fez o banzeiro, redemoinho pra ela virar. Rima, rima, canoeiro, a canoa não sai do lugar. Cobra grande já fez o banzeiro, redemoinho pra ela virar. Esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo, esquitundo.